você. Eu quero e vou arriscar um pouco mais. Por você, meu sonho, eu sei, vai me levar além do cais. Mar aberto, ter você por perto. Recriar minha natureza e com certeza replantar as raízes desse sonho que eu componho pra poder cantar. Nem que eu cante eternamente, esta semente vai poder cantar, nem que eu cante.